Atenção, seguidores! Atenção, seguidores! A espera acabou. O DJ Lúcio já está chegando! Segure sua emoção. A partir de agora, o que você mais espera vai contagiar sua emoção. Bora sim! DJ Luz. Opa! Talento e experiência que fazem você dançar. Começando pra vocês! Na manha da aranha. E a galera curtindo hoje aqui o Nova Dimensão. E a gente já pra aquecer, vamos tocar de tudo hoje pra galera aqui do Super Bar Nova Dimensão. Já já tem muita sequência de marcante pra galera que vem pedir. Tem muito pagode, tem forró. Vamos detonar de tudo pra galera hoje curtir o Super Bar Nova Dimensão. Até porque hoje é sábado. E como a gente fala pra galera, hoje é a noite do Toca Tudo, meu irmão. Diz que o destino me separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, vocês, ou até dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer. Que sabe, canta as coisas que eu te amou. E canta mais alto. Vocês, agora. Largue essa mulher pra ficar. Pra quê? Fica comigo. Vidão. Me largue essa mulher. Não faz. Eu faço de um jeito que ela não. A galera tá afim de cantar aqui no Nova Dimensão. E quem tá solteiro hoje aqui no Super Bar, já quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma. Você me perdeu e agora chora. Mais alto. Bye bye, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. E aí? Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Pra cantar mais uma vez, um pouquinho, bora. Acabou, não sei mais. E agora? O tempo não quis ajudar. Você vai cantar! Culpa minha em me apaixonar. Agora estou só. Solta a voz, bem alto, bem alto, bem alto. Uma história linda ainda não tem fim. E agora? Mas estou sofrendo por esse alguém. Éramos amigos, confundimos tudo, nos apaixonamos. E agora? Olha no que deu. E hoje? Ainda sou apaixonada. Canta! Morro de ciúmes quando vejo você com outro. Para com si, vai! Sinto que não acabou. O tempo mandará você de volta pra sermos felizes. Amor perfeito. E deixa tudo no escurinho. Vai descendo no escurinho, vai descendo no escurinho. Cadê minha torcida do Paysandu aí? Tem alguém do Paysandu aí? E a galera do Papão, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. A galera do Papão, me canta comigo agora sim, vai. É bicolor, é bicolor. Mais alto. É bicolor, é bicolor. Hoje, domingo, o Remo vai disputar o título paraense. E a galera do Leão tá aí, tá? Só que acredita que o Remo vai ser campeão. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. A galera do Leão. E joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. E bora endoidando agora. Vai! Vem! Apaga a luz que tá liberado. Apaga. Meu amigo alto maluco. O da Elite. Bora, nega! Apaga a luz que tá liberado. Mais palma. Me doide, doide, doida, vai! Vai doidando, meu Nova Dimensão! Hoje não! Vai! Vai doidando assim, ó! Meu amigo Andrazinho, bora Andrazinho! Explode o bagulho! Cadê o Marcelo? Vou fazer chover em cima deles! Vai doidando! Mais pólvora. Tá girando na batida. E bora de gelúcio. E doida. E joga-se pra cima. E bate na palma da mão. Ei! ouvindo que tem muita mulher solteira aqui no Nova Diversão. Cadê o gritinho da mulherada solteira aí? Só a mulherada que não depende de homem pra porra nenhuma. Joga você pra cima e bate na palma na mão. E bora, e detona, agora! Canhões, artilharia! Opa! Para atirar tudo que tiver! E doida! E doida, senhor! Meu amigo Venequete, ele é a sua primeira dama. Um abraço, Venequete! E aí, Bobi? Lá de Sander! Vai doidando! Vai doidando, meu amor! E vai girando! Vai girando! E vai girando! E vai girando! Tá mil grau! Tá mil grau! Vê que tem doida quando vê os caras. E doida, e doida! Vê os caras doido quando vê os caras doido quando vê os caras doido. Explica que tem doida, doida. O Nova tá mil grau! O Nova tá mil grau! O Nova tá mil grau! Grau! Grau! Grau! Grau! Oh! Meu amigo Louro, ele é a sua primeira dama. Fala, Louro. Meu amigo Diego da Pedreira também tá por ali. Fala, Dieguinho. Sayonara e Biazinha. Alô, alô, alô. Vai o Tininho. E o exército GDP, fala, Tininho. Mas eu sempre deixei bem claro que... Meu amigo Bruno. Bruninho da Remixa da Nara, fala, Bruninho. Tá muito estranho e não quer contar. No Facebook. E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro. Parabéns, Alan Santos. Parabéns, Rodrigo dos Humildes. Para, Dedé. Os caixa baixa. Tá na hora de perceber. Que todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. E aí, minha Franchinha, segue me sendo ação da Sagra Mesa da área. Fala, Franchinha. Vamos botando na pressão. E bora botando na pressão. 5, 4, 3, 2, 1. Põe o mãozinho pra cima e grita. E doida! Pra cima! E doida! E doida! Pra cima! Bagulho é louco, aqui o bagulho. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Mais uma vez! Bem alto! E doida! Vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai doidar. 3, 2, 1, e agora? Bagulho, bagulho, tá doido? Bagulho, tá doido? Bagulho, tá doido? Bagulho, tá doido? Bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho. Aqui no Nova, aqui no Nova. Você tá onde? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. E aí, meu parceiro Caça? Caça do Shopping do Circuito com a gente também. E aí, meu parceiro Yaya? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. O Andrezinho, o Andrezinho do ar-condicionado, a Leginha, lá no circuito com a gente, fala, Panzinho! Aí, Selva e a Vani, a dancinha também tá na área, galera, curtindo Nova Dimensão, meu irmão! E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai! Quero ver saber que horas vou chegar em casa. É hoje! Hoje eu vou misturar um whisky, cerveja e café. Pra onde que tu vai? Fala pra mim! Vou pro Nova Dimensão, porque o bagulho é louco. Vou pro Nova Dimensão. Aqui o bagulho é bom. Vou pro Nova Dimensão, porque o bagulho é louco. Vou pro Nova Dimensão, porque o bagulho é bom. Chegando, iaia! Pãozinha! Ele joga sua teia pro lado e pro outro. No Nova Dimensão, o bagulho vai jogar. Lá tem o Homem-Aranha, a teia vai te jogar. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo uma. Fala aí, meu senhor! Assim, ó. Falou pra mim. Meu amigo Rocinho Damião da equipe Sem Dinheiro. Tá bem todo no circuito, meu irmão. Falei pra ele, mano, que isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de gude. Fazendo fascismo, moleque. Olha que tá chegando aniversário do homem, garoto. Sayonara e Biazinha. Oi. E aí, Cotanga? Joia, primeira dama, fala, Joia. E agora? E agora? Agora pensa só. Gira, vai! Como esse mundo gira, como esse mundo tocou. Não conto que pudesse mudar, que viria me amar. Acho graça porque não restou. Vinagrete! Vina lanche! Agora pensa só. O leão. DJ Lúcio. Bora, Pinde! Peraí, o Pajão também tá no segundo. Avançando, Rodrigo dos Humildes. DJ, DJ Lúcio. Bora, bora, bora, bora, bora. Na manhã da aranha. Meu amigo Canela da produção. Fala, Canela! E aí, meu parceiro André? Já no circuito com a gente, fala, André! Bora pra cima que é rock e doido, maninho! Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Bora, Charles! Aí, ó! Não dá mais pra esperar o que... Meu amigo André do Bar do César! Eu preciso te encontrar. Andrezinho! Ellen! E agora? Olha aí, olha aí. Olha bem, olha bem, olha bem, olha bem, olha bem. Olha bem pra minha mão. Bora, Japa Burger. Tá no circuito com a gente, bora, Japa. Vibraçaram Rafael Martins. Japa Burger e Cleane, o casal espetacular. O Brasil ficou, fingi não ouvir, não entendi, te amo e não quis aceitar. Andrezinho do ar-condicionado e Ellenzinha. Sofri, senti essa dor. Bora, e ele já tá lá. Bora, Joia. Já ele é a primeira dama da manhã da aranha. Você é meu. Sayonara e Biazinha. E vai lembrar de ninguém. Sou teu amor. Rodrigo dos Humildes. Quem é? Papito. Rodriguinho dos Humildes. E vai girando na batida, detona Lúcio. Bora, senhor. Amor, eu sei. Oi, meu amor. Oi, meu amor. E agora, hein? Chubinho, Tininho, GDB. Olha o Chubinho, meu irmão. Mas vamos tentar. E o papito? Tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Equipe Muita Treta. Com eles, a Chapa Esquenta. Sente, se tu ainda me amas, amas, amas. Meu amigo Renato, pega pânico na área, fala Renatinho. Vem pra vida. Eu só te peço. Só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Só mais uma! Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma! Só mais uma chance. Só mais uma! Só mais uma chance. E a galera curtindo hoje o Super Bar Nova Dimensão! Banda AR15! Tininho da Timbolera, Vamos tentar conversar. Olha, Lucião, olha que tá chegando. Em breve o segundo. Em breve tá chegando o Japa Burger na Praça do Marex. Brevemente. Agora com o Japa e com a Creane, pode crer. E a galera da Toca do Leão. Vem, meu nova. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Bora, Gustinho, vai. Você é princesa e traz tanta beleza. Bora, Tafarel. Nem sei porquê. Bora que o bagulho tá esquentando, meu irmão. Atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Diz. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é meu parceiro Lega, não esquece a baixa. Chapa Bug! E aí, Cleane? Eu vou pedir pro garçom. Quero ver. Aumenta aí! Vai a céu, meu patrão! Meu amigo Natan, ele é patroa, só na manhã tomando chope, valeu! O táxi busca, só eu, né? JC, essa plata aí, rapaz, pra gente apaz. Farrajão, farrajão! Aquele... Chega a avião. Meu amigo João, minha amiga Miri, marcando presença com a gente também. Bora, João, top corte! E o forrozão é desse jeito ainda. Você morava no meu coração e o tempo todo a chave estava em suas mãos. Você daí que mexeu dinheiro. E aí, Damião? O Chuquinha também tá aí, né, Chuquinha? Hoje, hein, meu irmão? Você foi despejada do meu coração. Canta aí, Rosi. Vai! Pra morar no beco da decepção. Você foi. Vocês. Na minha vida. Ela é. A pior. É a inquilina. Inquilina. Bebe Bereguês, sinal do Bereguês. Você foi. Na minha vida. A pior. E quem é forrozeira aí da unidade? Bora que é só as melhores. As filhas de paz, bora, tô de boa. Parceira Dilson, Gabi. Parceira Demi, só na manhã da aranha, Demi. Boa! Você morava no meu coração e o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier. Você, você foi despejada do meu coração. A morar no beco da decepção. Que tu foi? Você foi. Diz aí. Na minha vida. Ela foi. A pior. É a inquilina. Inquilina. Você foi. Na minha vida. Bora, Gustinho. A pior. DJ Lúcio e DJ Rafael. Com eles, o bagulho fica doido. Mais uma vez eu fui usado. Agora eu quero ver. Da sua parte nunca teve amor. Se liga aí, ó. Melhor cortar o mal pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. Bora Jababurgo e bora Canhane, Andressinho. Vai doer, vai. O homem do ar-condicionado, meu irmão. Eu não queria. Ellen também tá ali. Deixa pra trás. Pode me bloquear. Só me procura quando eu resolver. E aí, Galiage? Só na manhã da aranha. Bora, fuzileiros. Bora, Aliase. Pode me bloquear. Só me procura quando eu resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel, mas também pra namorar. Eu sei o que estou, apenas um sorriso. Você do meu lado é... Bora que é aniversário do meu parceiro Rodrigo. Nosso parceiro Alan, tô de beijo com a gente. Muito obrigado. Seonara, Biazinha, Lore, a primeira dama. Diego da Pedreira também tá ali, Diego. Você me conquistou. Me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou. Me fez louco de amor. Você me ensinou. Meu amigo Caça no Shopping. Só na manhã da aranha, fala Caça. Parceiro Anderson com a gente, também sorte. Forte abraço a você, maninho. Você me conquistou, apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que Dali eu sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Nova Dimensão, o melhor show de marcantes do Pará. Pra galera curtir assim, ó. Felipe Araújo, de um jeito tanto quanto diferente. Só pra quem pediu, bora! Voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfil. Meu amigo Carlos Eduardo! Só na manhã da aranha, bora Carlos! E aí você? E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vá na fé, aposta nela que ela é uma boa amiga. E aí, vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça. Olha o Peter! Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. E o Gutanga dá valor. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. E daí que é nosso primeiro. Bora, Renato! É o Renato. Hoje te vejo pronto acontecer. Minha vida estava no lugar. Tudo parecia se encaixar. E aí, meu parceiro Natalino? Só na manhã da aranha, Natalino. E assim, ó, deixa tudo no escurinho. Bota o coração no telão que tá na hora de beijar na boca, assim, ó. Ua! E as loucuras dentro do cinema. O pagode, bora. A cena que a gente viveu. Em um quarto de motel barato. O espelho enfumaçado. Nossa amiga Camille da Vila dos Cabanos também tá por aqui, Camille. São de contos literários. Você é a Juliette. De Natan. Para o seu grande amor, Jéssica. Bora, Natan. Bora, Natan. Bora, Natan. Me faz bem. Jéssica, vai. Você me arranha. E no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha. Rodrigo do Zumbi, já lançando dois. Daqui a pouquinho, Deus, parabéns. Tô falando sério. Pra que se apressar em revelar o mistério. Se existe sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Assim, ó. Com chantagem me fazer refém. Amanha! Bora que já já deixa parabéns! Que você quer? Quer ser minha namorada? E aí, fuzileiros? Um sonho novo, de aliança e de mãos dadas. Vou te perguntar de novo. Quer ser minha namorada? De rolé pela cidade, ah. Ou num beijo de pipoca. Parceiro Vinagrete Lanche. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim. me deu. Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim e vou até o fim. Então, põe a sua mão na minha. Acho que essa vez é pra valer. Eu te digo. Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois dormindo de conchinha. Só falta você me responder. Põe a sua mão na minha. E a galera gostando hoje, aniversário do Rodrigo dos Humildes. Avançando! Bora! Vai assim, ó. Vai assim, ó. Na manha, bora! Palma da mão, palma da mão. Na palma da mão. Vai, vai! Palma da mão, palma da mão, palma da mão. A gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe. Vale, pagadão, pagadão! Sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente. Que o bicho vai pegar. Meu amigo Carlos Eduardo dá valor. Segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Carlos Eduardo. Segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar. Seja bem-vindo. Um abraço. Sua hora. Vem! Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta. E agora? Para, Tininho! Quem nasceu pra vencer? Se liga aí! Dia de sol, mas o tempo pode fechar. Vai no chubinho. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida precisa aprender. Se colhe o bem que plantar. Jababug! Para a Cleane! Deixa! Pega essa cabeça. Manda aí! Mas acreditar no novo dia vai sua hora vai chegar. Já sabe os parabéns, hein? Sayonara! Piazinha! Nova dimensão. O melhor show de marcantes do Pará. Girando o ritmo! Pra galera curtir um pouquinho de cada aqui do Nova Dimensão, porque é a noite do Toca Tudo! Oi! Yaya, é menina ou menina? É menina. Fica sempre a me olhar. Diego da Pedreira falou, né, Diego? Eu quero falar. Ele é o primeiro Adão. Eu preciso me entregar. Ai, pai, para. O meu amor. Oi, meu amor. Carinho pra ela. O meu calor. Então. Volta todinho pra ela. Bora, Patrick. Só pra ela. É. Parceiro Patrick, já me quer vitória. Fala, meu parceiro Alaxê. É só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela. Você fica sempre a me olhar. Bora, Tafarel, sai que é tua, Tafarel. Sai que é tua. Eu preciso me entregar. É o rei dos periquitinhos. O meu amor. Vem. Dá meu carinho pra ela. Meu amigo Tavi das Marcantes. Meu calor. Fala, meu parceiro Tavi. Bota todinho pra ela. Tavi das Marcantes. Só pra ela. É só dela. É só dela. Quem é ela, hein? Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Minha amiga Aline. Já na área com a gente é bem forte. Abraça você, Aline. One, two, pra dançar. O nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo sobre a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei no teu amor. E aí? As luzes molhadas dos teus olhos me cegam. Para Rosinha, Damião, Eliezer. Eu me entrego. As parceiro Diego. Sayonara, equipe J, garoto. Estou teu sabor. Antigo e moderno, verão é inverno. Nova de... Brilha na terra em todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos o mundo. Eterno amor, é. Eterno amor. Mais. Nós somos um eterno amor. As meninas de Coraci. Eterno. Vem. Bora, Bide! Nós somos um. Cadê o Pachinho? Ele, o Cutanga, a Sonelã. O destino revelou um dia. Eterno. Eterno. Onde eu vi você? Um sonho. Bora, Gustinho, bora dançar, meu irmão! Bora lá! Sim, ó! Pra galera! Pra galera! Dentro do comecinho! Eu vi você, um sonho. Olha o sonho! Ontem te vi. Só dá valor, né, Jó? Ele pega a primeira dama e dança no salão. Aos meus pés. Olha a GD na área com a gente também. Muito obrigado, GD. É Canela. Dá uma olhada no teu zap aí, ó. Teu zap. Vou aos limites. Olha, o Homem-Aranha tá na área, meu irmão. Manda só. É assim, ó. Às vezes parece tão complicado. Às vezes eu acho. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que sofre pra ter você. Já tinha. Se eu não te vejo, fico a suspirar. Imaginando onde você está pensando. Baixando o Patrick. Pois quero. Eu sou mais pânico, garoto. Vamos lá. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me... Eu sou mais. Mais. Pânico. Aquece meu coração. Haja coração. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar. Conforta essa emoção. Pra vocês, meu amigo João, para meu parceiro João, a Mini tá lá com a gente também. João da Top Ghost, garoto. Vamos lá, pra dançar, pra curtir. Já sim, ó. Todo tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse. Oi, meu amor. Você não quer. Você tem medo, tem? Tem medo de se entregar. Como eu quero. E a panzina? E pra onde olho, te vejo. Meu amigo Andrezinho. Ele é ela, só na manhã pro Andrezinho. Andrezinho do ar-condicionado. Jababu e a Cliane. Foi tudo que eu desejei. E agora? Agora me diz que não dá. Agora! Diga como esquecerei. Yashi. Eu sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde eu... Para aí, meu chupa na Dedé. Beijo em todo lugar. Toda noite choro. Desejo tanto te encontrar. Você me faz sonhar. Ninguém mais pode me tocar. Só você. Oh, Bora, Carol. Grande amor, e passa o tempo que passa. Um dia você vai acreditar. Quem é? É você, meu grande amor. E o moleque é marcante! Dia do técnico é assim que se faz. Minha filha, tô de boa! Aí, Canela, prepara, tô de boa no telão aí, maninho! Bora falar de amor assim, ó! Vamos lá! Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. Empresário Jó, sou da manhã, bora, Jó! Bora só, bora só, bora só! Vai! Eu não me vejo mais. Meu amigo Caixa! Pegando a outra alguém. Você feriu meus sentimentos. Você mentiu! Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu. Larga aniversário da minha cunhada Hariane! Ela tá de beijo e amanhã vai todo mundo pra piscina, papai! Vamos lá! Isso aí, ó. Outro amor. Outro amor. Bacante! Acha coração, meu irmão. E é só uma fase, né? O Papito gosta, né, Papito? Sayonara, Biazinha, Louro! Tento te abraçar, você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar. Para o Diego da Pedreira, você é a primeira dama. Eu te conheci. E o leque? Me traí. A ladrão. O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É só uma fase, viu? É uma fase, vai. E ela? Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Carlos Eduardo, meu irmão. Para Carlos Eduardo. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E dá uma volta hoje, liberaram o cara, meu irmão. É, então, quando eu te conheci. Me traí. Uhul! Um jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Tininho, esse considerado a época do Bado Xanga, meu irmão. Bora, Tininho! Ela só quer brincar. Você, a Luana! Esse meu amigo Damião também tá na área. Bora, Damião! E assim! Ela vai passar. Ela só quer brincar. E o chefinho da pedreira tá na área. Marcante, marcante, marcante. Valeu, hino. Uhul. Alô, meu amor, volta pra mim. Assim, ó. Bora. Esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Pensou em um minuto, seria aceitar. Merece um castigo, eu que não preciso. Espero que um dia não me ligue. E o hino, bora! Nesse tempo todo, sei que essa daí rola lá no retrô, né, papito? Pessoa, não te quero mais. Você que não me ama, só quer brincar comigo. Bora que já já tem os parabéns, já já tem os parabéns. Esgotou a paciência, valeu a experiência. Se você ama, não te quero mais. Fala pra mim qual é o teu som. Descobri o som. Nova! O som das multidões. Nova! DJ Gil e DJ Luiz. Jefinho da Pedreira. É o som que toca os nossos corações. Esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Pensou nem um minuto, seria aceitar. Merece um castigo. Esse é o hino da aparelhagem Nova Dimensão. Há mais de meio século, meu irmão. Fala assim, ó. Passar outra pessoa, não me ligue mais. Você que não me ama, só quer brincar comigo. pouco. Eu sei que não te quero, não me procure mais. Escutou a paciência, valeu a experiência. Efre! Se me deu motivos, não te quero mais. Descobri o som. Rafael e Lúcio detonando, marcante, marcante, marcante, marcante, vamos lá! Bora que é o trio espetacular detonando, Luiz, Lúcio, Rafael, sábado das equipes, e aí o bagulho vai doidando, só na manhã X, só na manhã da aranha, bora só, ele é a primeira dama e doidando hoje aqui, lá cabeludo. Bora botar o ar pra funcionar. E aí, Francinha? É dia poder te encontrar. A Francinha viaja, né? Um super abraço para você. Que não pude te dar. Onde estás? Estou a procurar. Vinagrete! Esse alguém que dê carinho. Rodrigo dos Subins. Meu amigo João da Top Corte do Telão. Seja bem-vindo. As estrelas vão me guiar. Agora! Vou te encontrar. Onde você? Ronê Boladão! Fala, Ronê! Vai! Meu amigo André do Mano César. Fala, André! Vai do caça! Meu parceiro empresário, Jefinho. Já no telão, bora, Jefinho. Ele e o José ali, bora, José. Jefinho da pedreira. Sei que tu não viesse mais, José. Lembra dessa aí, ó. Bora, bora, vai, vai, vai, vai. E a amiga Jaine Cabejinha, já no segundo com a gente também, fala Bege, olha o Lucas Jave no setor. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Vai, vai, vai, vai. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz. Agora! Me acusa de passante, não menti que era perfeito e com você me envolveu. É legínia da valor. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal. O Dreginho, Panzinha! Vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pense não, que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco nosso amor. Entenda a vida, escuta. E o Chuquinha na área? Bora! Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Porque é assim. Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Tudo que eu sinto é legal. Ai, louro! Que me entenda, acontece essas coisas, eu também vivo para. Cadê o louro, hein? Desde que eu quero coração, e o que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com Deus cala me uma liberdade plena. Em cada beijo a liberdade de. Girando assim, ó. Assim, né, marcante, vai. Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava o jeito desse. E Luiz tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Veja onde fui estranho, sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Ah, desgraçado sem coração. Desgraçado sem coração. Vinagrete, vinagrete. E fresco. Veja, essa solidão vai acabar agora. Tá chegando o aniversário do Vinagrete e vai todo mundo pra alteiro, papai. Foi nos chafares de adentro que encontrei que me mostrasse a alegria de viver. Olha o Homem-Aranha, tá na área, meu irmão. Eu te lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso me esquecer. Débora Werneck. Com a galera do rock eu me divirto. E aí, Débora Werneck? Você, do pesadelo eu acordei, canto sorrindo com o melhor som do motivo de Belém. Vai, desgraçado, vai! Desgraçado, sem coração, baixei meus sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. E agora? Fruto sensual. É impossível alguém ficar parado. E a galera do rock. Quando eles chegam, tudo se ilumina. O coração bate forte. Pra curtir, bora só! E se encantar com a galera do rock e saber o que é amor. Se liga! Então já sabe, se estiver um pouco triste, ouça esta canção. E vai girando! Passei Andrezinho, Andrezinho Caqueado e a Nachola de Canudo! Bora que tá chegando o aniversário do Fascista, moleque! Já é 1º de julho, aí o bagulho vai ser doido, papai! Deixa de chorar! Chega de chorar! Eu vou te esquecer! Bora, Natasha! Não aguento mais! Já só os parabéns, Rodrigo! Já só, boninho! Vai preparando a velhinha aí! Lembra o Puff? Fala, meu parceiro, o Puff tá no circuito. Forte abraço pra você, garoto! Virou! Bora! Bora, papito! E aí, Tinho? Velho tempo, né, Tinho? Bora! Banda, os canibais, sucesso! Olha o que eu te falei, né? Minha amiga Joane! Fala, minha amiga Joane! Eu te falei pra não se entregar, não quero ver você se machucar. E o Renato? Procurando amor, onde não há. A ladrão! Meu amor não quer te ver tão só. Procure outro. Minha amiga Jorge das Delícias tá aqui com a gente também. Fala, Jorge. É que ela tá dando uma forra hoje, papai. Entendo que é difícil acreditar. Parceiro Vizinho, Top Market. Cê é brother, cê é camarada do Top. Posso abraçar você, maninho? Sentimento tá assim, ó. E esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. Você quer? Você quer? Fala pra mim, vai! Vou te encontrar no super transação, pra gente se amar, ao som do campeão. Chama o Zé com muito carinho também, o nosso parceiro Já Já, ele e a Carol marcando presença com a gente também. Forte abraço a você, Já Já! Eles vão te envolver. Marcante assim, ó! Vamos! Canibais. Meu parceiro Rosinho, nossa fiel sem dinheiro. Rosinho, Damião. Fala, Bruninho. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. Aí, Rodrigo, prepara os parabéns, aí, Rodriguinho. Meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Já já diz parabéns. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. Que tem que ser você. você vai, vai. Vou te encontrar no super transação, pra gente se amar ao som do campeão. Luiz, Lúcio e Rafael. Hildon e DJ Denilson, volto olímpica no salão, transação campeão. Vou te encontrar no super transação, pra gente se amar ao som, ao som do campeão. Prepara aí, Rodrigo. Prepara, lançando dois. Com DJ Hildon e DJ Denilson, na tenda eletrônica, eles vão te envolver. Pode crer. Parabéns, meu parceiro Rodrigo. Meu amigo Alan Santos também, tá de parabéns. A galera que veio comemorar seu aniversário hoje, aqui no Super Bar Nova Dimensão. Prepara aí o bolo, Rodrigo. Tudo certinho aí, pra gente bater os parabéns pra vocês. Tudo certinho, bora chegar na mesa aí, galera. Meu amigo Tafarel, meu amigo Tango, o Gil também tá na área. Fala, Gil. Para bater os parabéns agora, os parabéns. Na contagem. 3, 2, 1. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Muitos anos. Bora! Bora! Aqui o bagulho aqui no Nova Dimensão é desse jeito pra galera, pra galera. Bora doidar agora! Explode o bagulho! Hey! E doida, o bagulho vai! Mais forte! Bora, bora! Vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando! Hoje não! Todos a bordo! Explode o bagulho! Quero ver! Vai! E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando agora! Põe a mãozinha pra cima e grita! E doida! Oh. Pra cima! Hey. E doida! Oh. E agora? Hey. E doida! E vai deixando no escurinho, vai deixando no escurinho, vai deixando no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, vai! Vai! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, e doida, e doida, e doida, e doida! Bora, Marcelo, bora, Marcelo, bora, Marcelo! Você me entendeu e agora chora. Bye bye, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Vai cantando na batida, e deixa no batidão, e deixa no batidão. Cadê a torcida do leão, a torcida do leão? Vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Bora! Honra essa camisa. Quem é? Meu poderoso leão. Mais uma vez. Uma coisa eu te peço. Vocês. Joga com raça e paixão. Honra! Honra essa camisa. Meu poderoso leão. Na batida, cadê a torcida do papão? A torcida do Paisando. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. E canta agora, é bicolor, é bicolor. Vai, Saldo! É bicolor, é bicolor. Bora, Cadoche! Vamos! Pra cima! Pra cima, papão. Quero que tá campeão. Canta aí! Vamos! Pra cima! Pra cima, papão. Quer? Quero gritar, campeão. Vai doidando, e doidando, e doidando, e doidando, e doidando. Escurinho, no escurinho. Cheguei no pistão e vi um bonde lindo. As meninas dançando e os amigos curtindo. Dançando e zoando, a rapaziada bebe. Quando salta o tambor, as meninas se pedem. Tá uma maravilha, escuta o que eu tô te dizendo. Ela faz o quadradinho e o baile fica vendo. O bonde reunido. Aqui o baile é louco no Super Bar Nova Dimensão. E a gente vai detonando as melhores e a galera vai virando. Bora! Parabéns, Zaca, muito carinho também. O nosso parceiro Edmar tá de beijo. Parabéns pra você, Edmar. Minha cunhada Rariane também. Feliz aniversário. Tamo junto. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou apaixonada, tá? Apaixonado por você. Me explicar o coração que tu te vais. Vai te pedir. Como dizer o que senti e poder seguir. Como fingir que você ainda se importa. Que você sempre estará junto a mim. Prepara a bazuca, Marcelo. Prepara a bazuca. Cadê a mulherada solteira aqui no Super Bar Nova Dimensão? Só quem tá solteira, joga o bracinho pra cima. A mulherada solteira aí, joga o bracinho pra cima. E bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Vai preparar o bagulho. E o bagulho vai doidando. Canhões, artilharia. Prepare-se para atirar tudo que tiver. Prepara aí! Prepara, vai! É o Nova! É o pop na pressão. E o bagulho! Toma, toma, toma, toma! E agora? Toma, toma, toma! E doida! Pode copiar, pode copiar! Pode copiar, pode vir com uma bazuca! Que o pop! E dona Lúcio! E agora? Já! Ei! Oh! Ei! Tcha-tcha! Tcha-tcha! Tcha-tcha! E doida, e doida, e doida! Tá ali Super Bar, festa das equipes, aniversário do Rodrigo e do Alan, e o bagulho e doida! Vai! Batidão, batidão, batidão. Toma no batidão que toma, toma no batidão. Tô fumado, meu. E batidão, bora. Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde, onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não... Diga a culpa, hein? A culpa não foi minha. A culpa é do DJ. Tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha. A culpa é do DJ. E vai girar, vai. Eu tô no rock, o Patrick tá de rock, o Alex tá de rock, o Adenilson tá de rock. DJ, vai botando na pressão. O Adilson tá de rock, o Ademir tá de rock. DJ, vai botando na pressão. Meus contatinhos, que hoje tem rock. Peguei o Road Park aqui no Nova Dimensão. E na 4x4, as bandidas endoidando no último volume. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave. E pega a chave aí agora. Explode o bagulho. E doida. How low can you go? Olha só. Só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catuc E bora no batidão, bora, bora no batidão, bora, bora no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. A brigue tá boa, a brigue tá boa. A brigue tá boa, boa em cima da rua. A brigue tá boa, a brigue tá boa. Vai, Homem-Aranha. Boa em cima da rua. Vai, me quando não merecer, hoje sonhei com você. Era tudo, tudo. Ninguém sabe que anda bem forte. Mas um dia se passou e a solidão super bar. Sonhos com você. Empresário Zefinho, meu amigo Chaceli também. Valeu! Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar. Oi, oi, meu amor! Achei que o nosso amor nunca aconteceu. Se me confunde, amor. Doce mega pra você. E agora, hein? Vocês! Aniversário da Lançã 2! Rodrigo dos Humildes! Olha o G! E aí, Vini! Livro, vai! Tu és a minha inspiração. Bora que as suas melhores. És minha cura. Fecha da Jeguibe Super Bar. E a Cleiane, só na manhã, vai na Cleiane. E aí, Jababug. Tu és o medo, eu não me importo. Eu nunca estive apaixonada. Vem me siga nesse escuro. Me deixa te levar muito além. E a Panara? Daqui. Diz aí! Só me olhe do seu jeito. Só me olhe do seu jeito. Do jeito. Só me ame do seu jeito. Só me ame. E vai girando, vai! É! Vai, Leque! Imagina! Inventei, não deu pra esquecer. O beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir. Calma, muita calma nessa hora que já tem fãs. Segura, maninho! Você. E o Nova? O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson, DJ Rap, DJ Gordo, detonadinho, pressão. É o Mega Robson, é o show, meu amor, pra você. É o som, pancadão do Pará Digital. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Vai! Gostinho, hein? Bora com você, Superba! Meu Nova! Bora, meu Nova! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Assim, hein? Vai se despindo, deitando na minha cama pronta. Bora que chegou a hora de dançar o funk assim, ó. Essa menina mete muito gostoso. Dá pra ver que ela gosta do que faz. Tá na hora de rebolar pro pai. Safada e simpática. cachorro cabe com gosto de cão. Vai, a bola pro pai. Vai novinha, vai. Descendo, vai descendo. Vai, a bola pro pai. Novinha, vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro pai. Bora, Sofinho. Me empresário Rafael Martins. Leiane da Prefeitura. Novinha, vai. Descendo. Te chamei aqui pra te falar. E agora? Que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi. Minha amiga Jorge! As delícias do Siqueirão tá na área. Fala, Jorge! Mas é a putaria que eu amo. Olha o coroa, hein? Se tu quiser, já! Bora! É só me chamar no privado. E aí? Foi até bom te ver. E aí, pão sem noção, Andrezinho. Só na mãe, Andrezinho. Brigava todo dia com a Fui pra Colômbia toda semana. Colômbia. O ruim é que era fofoca demais. Olha que tá começando o baile da Colômbia. Um jeito que virar o jogo. Mudar meu estado solteiro Colômbia. De novo. E agora? Desculpa, amor, Colômbia. Mas isso não dá. Coisas da vida. É, vamos lá! Isso complica. E aí? Que às vezes bate vontade e eu taca pia. Quero ver, vai! Ela gosta, gosta. Da putaria. Vem. Liga todo dia pra querer jogar papinho. Chama o saco muito carinho também! Nossa amiga Tati! Lá de Guaraxi, da Lara que gosta de falar, Tati! Vai sentando, vai sentando, vai sentando. Vai sentando, vai bora, Sofinho! Outra vez, vai sentando, outra vez.